Acorde Radiante. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que está no ar há 12 anos consecutivamente pela Rádio USP FM São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Mas vamos nós com música. Sr. Antronique Averizem nos mandou estas pérolas e nós estamos rodando hoje para os nossos ouvintes e ele oferece carinhosamente, com muito respeito, a sua querida mãezinha que também está em nossa sintonia e ela reside na Vila Piauí, em São Paulo. A mãezinha do Sr. Antronique Averizem chama-se Dona Dozolina Zola Averizem. Bom dia, querida mãezinha Dozolina Zola Averizem. Para ela, nós vamos rodar esta melodia muito bonita em arranjo do maestro Borba Del cantando do Oswaldo Santiago como versionista. A Vida Cor-de-Rosa, Nuno Rolan. Que talento, que saudade. Nuno Rolan, em arranjo do Radamés, em adaptação também do Oswaldo Santiago para o nosso idioma, bailarina, ainda para a mãezinha do Sr. Antronique Averizem, que nos mandou estas pérolas musicais, Dona Dozolina Zola Averizem, da rua, ou melhor, da Vila Piauí, São Paulo. Saudosa voz, Moraes Neto, em versão do Mário Mendes, hei de encontrar-te algum dia. Sendo alegre assim, meu coração. Dentro em mim, batendo alegre assim, meu coração. Lararararararara, meu coração. A bailarina dança e em piruetas mil com ela vai meu coração. A bailarina dança, mas não esquece alguém que não se encontra no salão. Ao terminar o show, ela nem escutou, a sala toda se dirigiu. Oh, bailarina, dança, pois ao te ver dançar, ao menos eu serei feliz. Meu amor, curvado a teus pés, de novo tu terás, e outra vez amar, aprenderás. Oh, dança, oh, bailarina, dança, e em piruetas mil, contigo vai meu coração. Ao ver-te assim dançar, existe alguém feliz que aplaude e pede luz, e não se cansa não, e mais te quando nesta cruz. Acorde saudável, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo, ela também estará disponível em arquivo. Mas, vamos nós com música. Vamos atender agora o senhor Paulo Marques Silveira, que reside aqui em São Carlos. Ele gostaria imensamente de ouvir com Ruth Eli, um talento expressivo da música nossa, do musicólogo Ari Barroso, em arranjo do Guil de Moraes, Rio de Janeiro. Nós ainda temos, em nossa passarela imaginária, a gravação autêntica e original desta composição feita e assinada pelo pernambucano Capiba. Arranjo Zacarias, Nelson Gonçalves dá o recado em Maria Bethânia. Brasil, traz as cordas dos seus violões e cante seu canto de amor que vai fundo nos corações. Nossas praias são tão claras, nossas cores são tão raras. Isso é o meu Brasil. Ah, nossos rios, nossas ilhas e matas, nossos montes, nossas lindas cascatas. Deus foi quem criou. Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonho te vejo